Quando o verão chegar, eu quero ser mais forte do que sou. Sem medo no olhar, tenho motivo pra chorar. Quando o verão chegar, o sol mais forte irá aparecer. E vai nos aquecer. Viver é preciso viver. Por isso vem, não pare de sonhar. Com Deus no coração, sonhar é mais que realidade. Por isso vem, contigo eu sou mais eu. Preciso de você. Sonhar é mais que realidade. Por isso vem, contigo eu sou mais eu.